Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. DJ Murilo Souza. Point do Surf. Tocando música.

Santa Isabel. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super pop. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Hélice e Juninho metralhando com a família, super pop. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Vejo todo o ar e a potência desse som me enlouquece. Vem, vem, vem, faz o S, faz o S. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Galera da segunda pop. Eles estão de volta, Lidiane e Robson. Sucesso! Penso em você e dói demais meu coração. Meu grande amor, todas as noites desejo ter você pra mim. Meu amor, só vivo a sonhar com você. O meu desejo é te ter de novo aqui. Namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia

Murilo Souza. Diz que

Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não puxou em nosso amor. A maior referência em Melody. Corrente do Surf. DJ Murilo Souza. Banda Mix Melody. É assim que se cria. Sou, se não sou.

Banda Ravelli, Marlon Danco, DJs Léo e David, Simplesmente Isabelense. DJ Murilo Souza, era isso que vocês queriam. Logo o primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Em sites, internet, homepage, seu e-mail, me comuniquei. Com um toque sensacional. Eu sentia nossa história, dependia de você aqui. Com o ciborgue, o som do futuro, um beijo, nosso amor surgiu. Viver. Chique, chique, down, down. Sou maluquinho por você.